voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta com o programa Vozes do Campo e da Cidade. A conversa de hoje é sobre barragens. Para falar sobre o monitoramento das barragens aqui em Pernambuco, contamos com a participação de Cristiane Rosal, da APAC. Então, Cristiane, vamos retomar nossa conversa? E aí a gente queria que você falasse um pouco sobre a barragem de Jucazinho, que fica lá em Surubim. Hipoteticamente, se houver um rompimento, a gente sabe que poderia levar uma enxurrada de água, detritos, que poderiam vir até o mar aqui em Recife, né? Então, seriam várias cidades. Como é que a APAC tem visto essa situação? Como eu falei no bloco anterior, a APAC é responsável pelo cumprimento dessa lei, né, de segurança de barragens. E o problema de Jucazinho foi detectado em 2016. Algumas anomalias estruturais foram vistas por técnicos do governo do estado, que foi repassado pela APAC, e a APAC prontamente notificou o órgão empreendedor, que é o DENOX. Né? E aí... teve várias cobranças, não só da APAC, mas do secretário de Recursos Hídricos, do próprio governador, ao ministro da Integração na época. E só em 2017 foi iniciadas as obras que deram estanqueidade à barragem, que é a possibilidade dela encher. Né? Então, nesse momento, a gente cobra do DENOX, e aí já reiteramos vários ofícios enviados, fazer a segunda parte da obra, que é ela poder verter, né? Há um problema no vertimento da barragem. Hoje a barragem encontra-se com 3% da sua capacidade. Ela é uma barragem de 327 milhões de metros cúbicos de água. E se ela encher, há um risco no vertimento, né? A gente vem acompanhando e a gente está perguntando sempre ao DENOX até onde ela pode encher, né? Claro que a gente não quer correr nenhum risco. Porém, pelo fato dela estar com 3%, a gente não pode ficar numa situação confortável, né? Porque eventos extremos podem ocorrer um, dois, três seguidos e de repente ela começa a encher, e o que causaria preocupação para a população. Em 2017 também, o DENOX fez uma apresentação a público e convidou a APAC do Plano de Ação Emergencial, que é um plano que a Lei de Segurança e Barragem cobra para barragens que tiverem algum tipo de risco. E esse plano é onde faz a simulação de risco de rompimento até onde chegaria. E a apresentação que o DENOX fez para a gente mostra que se houvesse um possível rompimento, chegaria até Recife. Porém, isso é uma simulação, né? E uma simulação leva em conta vários fatores, inclusive se o rio vai estar na sua capacidade máxima, se as barragens que estão após o casinho também estarão em sua capacidade máxima ou não, porque essas barragens que estão após o casinho, elas também têm sua capacidade de acumulação, que é muito alta. Então, assim, são vários fatores. A simulação mostrou que chegaria até Recife, mas numa situação real não quer dizer que vai acontecer, entendeu? Mas esse é um risco que ninguém quer correr. Então, o DENOX está sendo cobrado. E aí a questão das obras do DENOX, vocês podem, né, perguntar direitinho a eles. Mas a APAC tem corrido atrás do cumprimento do que está previsto na lei desde 2016, quando foi detectada essa anomalia. Tu falou muito sobre vertimento. Explica pra gente o que é esse verter. Vertimento é quando ela chega na sua capacidade máxima, né? Então a água extrapola. Não extrapola a crista da barragem, que é o que acumula mesmo. Extrapola o vertedouro, que chamam, né? Algumas barragens vertem, outras barragens têm comporta porque se abre. Outras barragens têm descarga de fundo, né? Jucazinho é uma barragem que tem vertedouro, ela verte. Chegou na sua capacidade máxima, ela começa a verter, a água começa a passar. Tudo que chega, estou falando do rio, tudo que chega vai embora no rio em sua continuidade. Não passa, não fica mais acumulando na barragem, entendeu? Então, Eu sou sertaneja, acho que no sertão a gente chama de sangrador. Pode ser. É porque tecnicamente é vertedouro. A gente está falando sobre esse risco de rompimento, mas eu queria também, Cristiane, que você pudesse falar quais são os cuidados que a população pode ter com relação às barragens. Isso existe? É real? A população pode contribuir bastante. A gente já pegou o caso que é porque a população em uma barragem de terra estava plantando na crista da barragem. E aí, na hora que você planta na crista da barragem, aí isso implica que você coloca um trator em cima da crista da barragem, coloca animais, coloca pessoas, e a barragem não foi projetada para esse tipo de coisa, né? Então já começa a trazer um risco estrutural que não foi projetado. Além disso, muitas das nossas barragens são construídas em rios que a gente chama de rios intermitentes. Rios que não correm água durante todo o ano. E aí, parte do ano o rio é seco. E a população muitas vezes ocupa essa calha de rio seco depois da barragem. A barragem está logo acima e a população está embaixo pegando água da barragem, ou às vezes em cima pegando água da barragem e plantando ali na calha do rio, ou às vezes morando na calha do rio. E quando vem a chuva procura seu caminho natural de água, que é a calha do rio. E aí destrói a plantação, destrói a casa. Então a população tem que evitar esse tipo de coisa, né? As calhas são bem definidas. A PAC mesmo tem o mapeamento de todos os rios de Pernambuco. Então, esse tipo de coisa ajudaria a não trazer risco para a própria população. Saindo um pouco desse panorama das barragens, quando a gente olha aqui para a região metropolitana, Recife chove muito, né? Assim, está sempre chovendo. E a gente também tem um problema que quando chove, tudo alaga. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco desses riscos para quem vive nas encostas e próximo a esses mananciais, que eu acho que se assemelha um pouco com isso que você está colocando, das pessoas que muitas vezes constroem suas casas nas calhas dos rios e tal. Mas quando a gente fala em barragem, isso parece algo muito distante de quem está na região metropolitana, na região mais urbana. E aí, como é quando a gente olha para a região urbana? Quando a gente olha para a região urbana, a gente primeiro tem que respeitar o rio que passa dentro da cidade. Respeitar evitando jogar lixo, jogar geladeira, jogar fogão. Se você fizer um passeio pelo Capibaribe, que até é possível agora, você consegue ver nas margens cheia de entulho, cheia de lixo e grandes lixos, lixo eletrônico. Então, esse tipo de coisa atrapalha muito. E não só o lixo no rio. Lixo na própria rua, né? A gente tá passando, alguém come alguma coisa e joga. Porque isso entope galeria, entope sarjeta. E quando chove, a água tem que ir ou pro rio ou pra drenagem da cidade. E aí, quando tudo tá entupido, alaga. E por isso que a gente tem grandes problemas de alagamento. Porque realmente é uma população que precisa ser mais educada e cuidadosa com seus rios e sua drenagem urbana. Realmente é a responsabilidade de todo mundo, não é? Enfim, tem um processo de educação ambiental que ainda precisa ser cuidado. Exatamente. Na base, nos lares, enfim. Exatamente. Então, Cristiana, a gente só tem a agradecer a tua participação. Lembrar que o espaço está sempre aberto. E tu pode também aproveitar esse momento e falar um pouquinho mais sobre o trabalho da APAC, né, sobre as ações que vocês têm realizado aqui no estado. Ah, obrigada. A APAC é uma agência relativamente nova, né? Tá chegando ao seu 9º ano de criação. E a gente é responsável por dar alertas, né, de chuvas fortes, que é o que a população mais enxerga. Mas por trás disso ainda há um outro trabalho, que é a questão do monitoramento dos rios. Inclusive, quando tem chuva, a gente monitora os rios que estão enchendo para avisar a população também, para que saiam quando o rio está chegando à sua cota de inundação. Então, tem um trabalho de monitoramento dos reservatórios. Todas essas barragens que eu falei, a grande maioria dos grandes volumes, a gente monitora qual é o volume que ela está. Tem o trabalho de monitoramento da qualidade de água. Esses reservatórios também, a gente faz o monitoramento se a água está boa ou não. Então, e por trás disso tudo ainda tem o trabalho da fiscalização, porque há muitos usuários que são irregulares, né? Então, é importante que os usuários tomem consciência de que tem que ter uma regularidade para se tirar água, né? A APAC emite uma outorga, que é uma permissão para que você tire água. A APAC faz o que chama gestão, que é para que todos tenham acesso à água, né? A gestão é um fato que todo mundo consiga utilizar da água um pouquinho, principalmente aqui em Pernambuco, que temos o maior déficit hídrico do país. Então, se essa gestão não for feita bem feita, você tira toda a água e eu fico sem nada. Então é importante que os usuários venham para o sistema, se cadastre ou peça suas outorgas para que a gente possa gerir da melhor maneira as águas de Pernambuco. A gente vai para um rápido intervalo, não sai aí da faixa mulher que a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.